minha história, onde o ventre da memória continua a me levar. Beiradas onde corre o velho rio, são nascentes de caminhos que ainda estou a procurar. Lá onde a saudade ergueu morada, que abriga o que de mim não passará. Eu sou do interior, sou brasileiro, das gerais eu sou herdeiro, vez em quando eu falo ai. E sob o céu tão pontilhado de estrelas, noto flores madrugueiras enfeitando meu lugar. O sino toca, o povo vai abrindo a porta, chora o som de uma viola pra alegria regressar. E canta a voz que já nasceu sofrida, e reza a voz que nunca desistiu. Portam suas linhas as mulheres que nos filhos já escrevem, neste interior tem Deus. O meu interior tem Deus, em Deus, em Deus. Eu sou um território sem fronteira, coração não tem porteira, mas quem manda aqui é Deus. Não tem porteira, mas quem manda aqui é Deus. No meu interior tem Deus, no meu interior tem Deus, no meu interior tem Deus, no meu interior tem Deus. Deus.